Ronaldinho encosta, tocou pro Ronaldinho, botou na frente, isso, Ronaldinho acredita, Ronaldinho bateu pro gol! Gol! É do Brasil! A jogada característica, deu de bico na bola, arrancou, botou na frente, chutou de bico, não deu pro Rostu, na única vez que ele acreditou, arrancou, botou na frente, de bico, bateu o Ronaldinho, bico da chuteira prateada, botou a bola no cantinho, 1 para o Brasil, 0 para a Turquia. Aí é o craque, é o artilheiro, amigo, 6º gol dele na Copa, artilheiro da Copa,